Salve Salvador, boa noite, Santos 3603, posição 07 Kakushi, em acionamento. São 3603, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Sem porta na portagem, 3603. Está cruzando 075 para 050 a 5 milhas de TAP. Tem referências para prosseguir na descida, se autorizado, passarela 224. Passarela 224, desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2012, autorizado LS X-Ray, vai precisar no 0224. São 3858, vou na proa de TAP. Direto ao TAP, 3858. Uno 776, ingressa no pátio principal, posição 1. Ingressa no pátio principal, posição 1, Uno 776. Informação 4070, identifique, chegada Mari, desce ao 060. Ficado, Mari, 060, 4070. No 884, sala 37, livre à direita, 1219, boa noite. Livre à direita, 1219, gol 1884. Salvador, boa noite, é o gol 1398. Ciente da informação, Sago, cruzado 1180, restrita a 1970, para continuar. 1398, boa noite, identifique, chegada Mari, desça ao 070. Identificou a chegada Mari, descendo ao 070, 398. Via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará o ingresso no pátio principal, gol no 884. Falou, TAN 3603, está pronto para o TAC, realmente 130, autonomia de 4 horas e 15, alternando o galeão. TAN 3603? Uno 30 POP. Uno 30 POP, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1182612 e ajuste no 012, bom voo. Cliente autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 10 118 meia dúzia com a torre. Graças a uma boa noite. Delta 2000 destino, baixo checou a visual, passarinho do 2224. 2224, chame Torre 198, esse é o meio, boa noite. Boa noite, senhor TJ, 186, vai chamar 24. Delta 3858, desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray. Ok, 2012, autorizado X-Ray, tá? 3858. 24, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, passaria do 2224. Boa noite, Guardião 06. Guardião 06, prossiga para a torre. Acionado no Graé, 02 a bordo, não cai. Guardião 06, reporte para o ingresso na pista 10. Correção, pista 17. Graé, 06. Guardião 06, confirme o comandante a bordo. Dourado. Entendi. O Salvador, 03.0 da 10, pronto. Tá 3603 após a passagem do tráfego na final da 10, a linha mantém. Gente, após a passagem, a linha mantém. Na 10. Obrigado. Azul 4070, desça para 3000 pés, 1012. 3000 pés, 1012, 4070. Ótimo, já em stand-by 06, já no ponto de espera próximo para decolagem. Guardião 06 ali mantém pistão no 7 aguardando a passagem do tráfego da passarela do livre ao eixo, ok? Aguarde. Relativo. Aguardando 06. 06, sente a possível esteira do Embraer no 45 que pousa pista no 0, livre decolagem pista no 7, vento 09, 0 graus, 13 nós. Vente inicial. Área 2224, solos 44, livre à direita no 219, boa noite. 219, boa noite, 2224. Guardião 06, decolado aos 44, controle 1 no 98. Gente, 06. 3603, livre da colagem, pressão no 0, vento 09, 0 graus, 1-1 nós. Afirmativo, está iniciando o TAN 3603. And cleared upon arrival, descent to 050. Reclaim down for 050, Miami arrival, copy that 23, tonight. 3858, torre no noite, pressão 6. Azul 4070, 2000 pés, livre LS X-Ray. 360, apêndulo 17, decolado 10 com curva direita, gole ofício 198, controle 5074, aciona 1613. Guardião 06, confirma? Afirmativo, 06. 306, 500 pés no litoral. É, solicito autorização para livrar o litoral, prosseguindo para o pouso no CAB. Ok, quando no través do CAB via litoral está autorizado, na presente negativo. Gente, obrigado. Através do CAB vai prosseguir. O Gol 398 pode descer para 2000 pés? 398, 2000. 2000, 398. São 3603, decolador 46, controle 1998, bom voo. 198, bom trabalho, obrigado. Motor Salvador, muito boa noite, até 3603, decolou, na sua escuta. 3603, contato radar, voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, tá, 3603. Tá da torre? Afirmativo, na escuta, boa noite, final da 10, 3 checado. Informo Clareza 1, no CELTAN 3858, que modula tem livre pouso, piso no 0, vento 09, 0 graus, 149. 3858, ok, recebido, livre pouso, pista 10, com trem checado, obrigado. Gente, Clareza 1. Azul 4070, complete o LS, reduz a aproximação, torre no 9316. Reduzindo 18612, obrigado, 4070, uma boa noite. Gol no 398, livre LS X-Ray, farm estabilizado. Normal estabilizado, livre LS X-Ray, no 398. 603, voe Leda. Direto Leda, tá, 3603. Vou baixar pra lá. Boa noite, Azul 4070. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 4070. São 3858, Saulas 49, livre à direita, 1219, boa noite. 219, boa noite, 31, 3858. São do Salvador, Altair 3858, boa noite, livrou direito na sua escuta. São 3858, boa noite, táxi Alfa Kilo, pátio 3, ingressa no pátio principal para a posição 7. Alfa Kilo, pátio 3, posição, aliás, principal para 07, 3858. No 398, estabilizado, um DLS X-Ray da 1-0. No 398, chame torre, no 8316, boa noite. No 86, boa noite, no 398. Web 6723, descend 2000 feet, altimeter side 1012, clear the LS X-Ray. 2000 feet, altimeter 1012, clear for LS, report established, copy that, 23. Azul 4070, Solo 51, no livre à direita, no 219, boa noite. Tirei 219, obrigado, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, Azul 4070. Azul 4070, boa noite, taxa Alfa, Kilo, pátio 3, ingressa no pátio principal para a posição 8. Alfa e Kilo, pátio 3, para o pátio principal, posição 8, 4, 0, 7. TAM 3603, chame Recife, 1251, alterno 3325. 1251 e 13325 para o TAM 3603. Alto Salvador, gol 1885, autorização Guarulhos, 360, informação e uniforme. Gol 1885, formação uniforme confere, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Mystic 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5075 no transponder. 5-6, livrar direito, 1-219, boa noite. Livrar direita, 219, boa noite. 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bidev, controle 1198, transponder 5075. Protejamento correto, chame pronto para o pushback de acionamento, gol 1885. Chamará. E call Salvador Tower, 1816. 186, good night, sir. A 3152, 2000 pés, 1012, livre LS. 2000, livre LS, 1012, 3152. Controle, é o trip 9963. 9963, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Identity na Mari, 050. 0 wind, 070 degrees, 11 knots. Clear to land, Salvador, alta 3561, autorização para Brasília. Tan 3561, informação uniforme, autorizado Brasília, nível 380, pela Penzulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8, aciona 5114 no transponder. É, autorizado Brasília, no 380. Decola da 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito, Upper Zulu 17, controle 119.8, aciona 5114, da 3561. 3561, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 9. No portão 9, vai chamar quando pronto, 3561. Estabilizado. 3152 152, torre 93, mal 6. 96, alô. Ok, o 99063 é o número 1, se puder acelerar ou manter uma velocidade acelerada aí, ajuda o controle aqui. Ok, mantém aí até 5 milhas de duna. Pouso piso no 0, vento 070 graus, 099. Livre pouso, piso no 0, 3152. Controle, boa noite, Bona 404. 404, identifique, chegada Mari 060, reduz agora para 220 nós. 060, reduzindo 220 nós, perdeu contato com o centro. Tá comigo agora. Muito boa noite, Papa Tango, que é o Santos Lima, Fusca Uniforme e está no ideal de descida. Whisky Foxtrot Lima, ciente, desça nível 070 na chegada Mari para o Agitap. Identifique. Foxtrot Lima.